mais uma pra adorar com tudo, papai. Faz um tempão que ligo pra você. Insisto até cair a ligação. Visualiza e não quer atender. Eu sei que tá com o celular na mão. Me xinga, briga.